306, sala 34, livre à direita, táxi Alfa, Juliette, kit 08. Táxi Alfa, Juliette, pro 08, gol na 60. Portugal 158, flight copy. Copy, Portugal 158. Air Portugal 158, and clear to flight level 350 to Lima, Papa, Papa, Tango. According to flight landing route. Airborne in runway 10, left. After departing, turn left. Fuka departure is a path transition. Control 119.35 squawk 15786. Portugal 158, Air to Lisboa, Lima Papa Papa Tango, flight level 350, according to 5-band route. Runway 10 for departure, left turn on the Fuka departure, the path transition. Departure frequency 119.35 and please confirm the squawk. Portugal 158, squawk 1576. Squawk 1576, the Portugal 158. Portugal 158, correcting 5176. 5176, on the squawk, Portugal 158. Portugal 158, correct, report red to push back and start up. Hold your Portugal 158, obrigado. 3178, informação Bravo, nível 270 para Maceió. 270 Maceió, aguarde cópia, 3178. Salvador, tá? 3520 para o táxi com 106 a bordo, alterna Recife 0307. Autorizado o táxi, Índia Alfa para Ponte Espera do 10, reporte pronto. Autorizado o táxi para Ponte Espera do 10. Estabilizado o localizador, gol 890. Chame torre 118, decimal 62, 1896. 1862, gol 896. Salvador, gol 1896, tá 2 milhas do externo baixar travado. 1896, autorizado pouso pista. Corrigindo, reporte 4 milhas, cabeceira 10, informa os primeiros 90 metros fechados. Alô. Reporta gol 1896. Autorizado, pouso, pista 90, vento 130 graus, 06 nós, cabeceira de chocada 90 metros. Gente, livre pouso, gol 1896. Zero, gol 1805. Portugal 158, clear in. Push back and start up, report red to taxi. Report push back and start up, calling for taxi, Portugal 158. 1805, para Natal, nível 370, guarda, copy. Gente, aguarda, 1805. Solas 4-2, livre à direita, livre à direita, e táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Direita, Alfa, antes da Juliette, boa noite, novamente. Tá pronto, considera o 3-5-0. Então, 3-5-2-0 autorizado, a linha decola pista no 0, vento 1-30 graus, 0 menos. A linha decola da Novara, 3-5-2-0. Portugal 158, request taxi. Portugal 158, clear taxi via April 1, reporting for taxiway Juliette. This is taxi April 1 and call you before Juliette, Portugal 158. Decolagem 45, chama o controle 119, decimal 35. Entra, decimal 35, boa noite. Vamos, vamos. Senhor de Salvador, 3520, passando 1200, boa noite. Boa noite, 3520, suba 190, sai da PUCA, vigilância. 190, PUCA. Boa noite, 90. Para cópia? Quanto cópia 3178? Então 3178, autorizado Maceió, nível 270, Plumper, Whisky 58, decolado 110, com curva esquerda, saída PUCA, transição Aracaju, controle 119, decimal 35, responda 5171. 5171, responde, autorizado 270 para Maceió, saída PUCA. Professor Aracaju, decolada 10 com curva esquerda, aerovia pro ISC 58, controle saída 6935 para 3178. São 3171, correto, reporte para puxa acionar, Gatoruna. Reportará puxa acionamento, 3178. Alfa Portugal 158, clear to taxi via Juliette, Alfa to World Point, runway 10, report ready to take off. Ingressão off-road, runway 10, via Bravo. Salvador, boa noite, 05, tá pronto para puxa, acionamento. Noite 05, autorizado, puxa, acionar, pronto para cópia. Air Portugal 158, clear to taxi via Alpha to World Point, runway 10. Via Alpha, zero loading point, runway 10, Portugal 158. Clear to take off runway 10, wind 150 degrees, 05 knots. Clear to take off runway 10, Portugal 158. Para cópia. Só um momento. Descendo 4062. Identifique e desça ao nível 050, chegada Mari. 050, chegada Mari, eu vou 4062. Chame o centro Recife 12545, alterne 12685. 05 autorizado Natal, nível 370, pelo UP, Sulu 110, decolado 10 com curva esquerda, saída Puca, transição Zipa, controle 119, decimal 35, responda 5401, aguarde para o cotejamento. Portugal 158, Airborne at 51, contact control 119, decimal 35. 1935, Portugal 158. O 1805, protege. Ok, Natal autorizado, nível 370. Decola, Zulu 10, tirar o dia. Decola da 10 pela esquerda, Puga de Mar. 1935, controle do transmonte, tirar 5401. Está pronto para o ataque com 2 horas e 38. Meia dúzia 3 a bordo, nosso alternado será Mateo. Ou 1805 autorizado táxi a Juliette Alfa para ponto de espera da 10, reportará pronto para a decolagem. Juliette Alfa, ponto de espera da 10, chama para a decolagem. Torre Gona 714 para a copa. 1714 Aracaju, nível 230, corte copa. Tá na guarda. Gente, agora de copa é gol 1606. Na escuta, saída prevista? Puca, transição Aracaju. Puca, Aracaju. Autorizado Aracaju, nível 230. Decola 10 com curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 119, decimal 35, transponda 5406. 230 autorizado, Puca, Aracaju, 10935, 5406. Então. Afirmo, repasse para Puxa Nacional, 805, gol 1714. Vai passar. Prossiga. agora 2.500 pés após Itapo Serra Vitor 366. Ajuste 1014, informe na final, Bernardo. Ok, 2.500 com 1014. Vamos tomar na final do Bernardo. 4.093. Boa noite, 05. Boa noite, 05, autorizado. A linha é decolar pista no 0, vento 1.040, grau 069. Embrenhar e decolada no 0, boa noite, 05. Boa noite, 06, autorizado Maceió, nível 350, pela Upper Zulu. Quais são? Upper Whisky 50. Quais são? Upper Whisky 58, decolada 1.0 com curva à esquerda. Saída Pulga, transição Aracaju, controle 1.19.35. Responda 5403. Aprovado para Maceió, nível 350, que é o Fórmula 158. Decolada 10, curva esquerda, Pulga Aracaju, 5403. Transponda, saída, controle 1995. O número 06, transponda 5403, controle 1.19.35. Isso aí, 403.19.35. Correto, reporte para puxa acionar, gate 08. Formar aí. Tá 3170, passa nível 185, autorizado 1950, Prodimari. Boa noite, 3170, identifique e desça 050 na chegada Mari. 050 Mari, 3170. Livre velocidade. Obrigado. Portugal 158, Carlos Sérgio, frequency 12545, enable 12685. 12545, enable 12685, Portugal 158, boa noite, obrigado. Salvador, boa noite, boa noite, na frente, informação Bravo, autorização João Pessoa. Boa noite, 05, decolou ao 08, chame controle 19-35. 1935, boa noite, 05. Controle Salvador, boa noite, 05 novamente. Boa noite, 05. Suba ao 370, saída Pulca. Vigilante. 370 Pulca, 805. Guarda na escuta, gol 1890. Boa noite, 05. Estão autorizados diretos IPAR, porém está restrito ao nível 310. Zipar 310, nós 05. Então 3178, gate 1, pushback e acionamento. 3178, autorizado, puxa e acionar, reporte para o táxi. Reporte para o táxi, então 3178. 4062, puxação final, terminado e está visual. Chame Torre, 1-8, decimal 6-12, azul 4062. Chame Torre, boa noite, 4062. Azul 4062, está na final da 1-0, visual. Azul 4062, reporte de trem de pouso baixado travado, informa os primeiros 90 metros, 90 metros fechados. Ok, sente, vai informar a baixada travada, 4062. Travou azul 4062. Azul 4062, autorizado, pouso pista no 021-50 graus 08 nós, cabeceira deslocada 90 metros. Ok, livre pouso na 10, azul 4062. Chame o centro Recife, 12545, alterne 12685. 2545, 2085, 1805. 3170, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro 10, 13, informe o localizador.